Vamos emagrecer 10 quilos em 6 meses. Olha isso, olha isso. Eu tava meio sumidão das redes sociais. Notícias de mim na cidade, ninguém te ama. DJ Daniel. Quem perde um amor pra esquecer vai beber. De São Francisco, Francisco. Mas eu fiquei no meu cantinho Minas Gerais. Sofrendo na calada.